Com os mineirinho é assim, sempre comendo quietinho. De Brasília quer rir, aliado forte, PI. Deixa o crank explodir, traz mais um brinde pra mim. Traz mais um drink. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa acontecer. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa acontecer. Suave na nave até o final da tarde. Os parceiros liga nós que tá legalize. Aprecia a brisa de Brasília a Minas. Nós aqui é outro nível, só grave bomba na pista. Sem noção, vou espalhando na cidade. Com os copos de uísque, vou fazendo essa viagem. Regra principal, bom rap pra ouvir. Sem dar boi pra comédia, não é bagunçado assim. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer, deixa acontecer, deixa acontecer. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer, deixa acontecer, deixa acontecer. De milhão na pegada de monstrão, nos baque de negudrão, na sequência dos gravão. Cola com as nega e pá, no swing é nós que tá. Scratch nas MK, bota os beat e vão dançar. Vem cabuloso nego, chama os loucos da rodô. Deixa o chicote estralar, que a festa aqui vai bombar. Os molecote da função, traz um drink pro negão. As gata desce ao chão, os bico fica loucão. Mas sem vir embaçar, a festa é nós e pá. Se vem pra bagunçar, mano, pode vazar. Aqui é só loucura, ideologia de rua. Analisando a cultura e quem não é só na butuca. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa acontecer. Essa bagunça tá massa, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa acontecer.